Clube FM apresenta Cesta Básica com Tonho Croco. 88.5 Rádio Clube FM de Canela. Eu sou Tonho Croco e esse é Cesta Básica. Todas as sextas-feiras aqui pelo 88.5 Rádio Clube FM de Canela. Sempre às 8 da noite, todas as sextas-feiras, Cesta Básica, mostrando muita música bacana pra rapaziada que tá indo pra festa, tá no aquecimento da festa. Sabe como é que é a sexta-feira? E pessoal de toda a região, Taquara, Nova Petrópolis, Igrejinha, Três Coroas, Canela, Gramado, São Chico, todo mundo quer se divertir. E a gente vai começar nesse clima, música nova do Red Hot Chili Peppers. Depois a gente ouve Breakbot, Flight Facilities e fecha o bloco com Justice. Se liga aí. Cesta Básica. From the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the Cesta Básica. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray. All that I would pay, how can I go on with a cup falling apart? Love's so hard to find, when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command? What can I do to make my baby understand? Something tells me that I'm dreaming. I can see it there, waving unaware. A problem that have a tendency to keep the truth from far from our mind. You need someone you can believe in. my head tied in knots with all his games. I simply want him more because he looks the other way. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I stare at you. Why can't I keep you safe as my own? One moment I have you, the next you are gone. Rehearse steps on an empty stage. Você está ouvindo Cesta Básica, com Tonho Croco, na Clube FM, uma nova rádio. Então, rapaziada, esse foi o Justice, a gente ouviu o Dance, D-A-N-C-E, a gente também ouviu o Flood Facilities com Crave You, o Breakboard com Baby I'm Yours, e começou o programa Red Hot Chili Peppers, a nova deles, Dark Necessities. É isso aí, rapaziada. Sexta-feira à noite, Cesta Básica aqui, levando músicas pra aquecer essa noite fria que na Serra Gaúcha. Então vamos fazer um bloquinho de rap, rap das antigas. Vocês vão gostar. A gente vai ouvir aí Benegão, da Guedes, Thaís de DJ 1, e vamos abrir com um dos primeiros raps gravados no Brasil, que tô falando dos irmãos, os Metralhas, com a música Rap da Abolição. Se liga aí. Com muita pressa, lá e vem. Sayonara Bachan, sei que toda mãe tem seu divã. Samurai de pan, tanto faz ser fã. Sua tendência cura, procura na vida de amanhã. Lembranças de Bruce Lee, o terror do soco Shaolin. Pro Oriente a régua, trégua, o vim. Mestre fim, a sua cara metade se foi Brandon Lee. Sim, Sansei, hoje sei o ranco e nunca vem também. Que eu me lembrei, Banzai, sai Satanás. O que? Aqui corre atrás, não vem que não tem. Sai Banzai, Banzai, Senhor favela é minha vida. Aquele povo é minha paz, rai rai, Dorobô traz, se não for um dois cai. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. No chão querer, se tu quer, vou querer também, meu bem querer. Nico, Nico de açaí com você. Existe um dorobô, você quer o que pra mim ver? Meu bem querer. Comer tofu e pra sul faço a pré. Sayonara, arigato, não vou pelos corpos. Hayako, dorobô, kikato, não teve acerto, caiu? Xiu, itini, sushi, sushi, tão só pobre. E uso Mario, Sancho, Jubi, Tori. Entrevista fiz com a Carla, Vanessa, Kim, Tolin, Zing, vim pra revista até sorri. Melhor pensei, rap cantei, salve tio Tony, Ultraman, Nisei, Disei, Nichan Kirei. Comer tofu e pra sul, Brooklyn sul, sabotei, sabotei, sabotei, sabotei. Dorobô, tem que ser ligeiro se não cai onde estou. Na favela, rei dos ancestrais, aqui louco. Favela, sabotagem, benegão. É me bate forte no Brasil e no Japão. Dorobô, tem que ser ligeiro se não cai onde estou. Na favela, rei dos ancestrais, aqui louco. Favela, sabotagem, benegão. É me bate forte no Brasil e no Japão. Planeta Terra, cidade Tóquio, Nagoya, Goma, Hamamatsu. Pode levar fé, o Oriente é meu negócio. Esse som fornece a passagem nessa viagem, sabotagem é meu sócio. Na vida deve haver equilíbrio entre o trabalho e o ócio criativo. Planeta Rampo representou Burandiru na terra do sol nascente. Por aí todo horizonte foi a lenha. 24 horas de viagem, estilo lata de sardinha. Chegando lá, Zikan, Inu, Ogangu, Tabimono, Hotoki, Naral, Furui, Atarashi, Monte Fuji, Isodebito, Uatachi, Ike, Bakariki, Sakara quer gastar, da cultura milenar até o atual mangá. Desta massa o anime, sou fã de muita coisa que veio de lá. Vários deles também, por sua vez, nos dão um boi, pois pra eles nosso futebol é rei. Pra uma parte dentro de nossa música é o que pega, outros preferem claramente o menino da Segunda Guerra. Sem medo de queda, livre, tá no Guinness, uns preocupados com a alma, outros com o business. Hiroshima, Nagasaki, o maior atentado da história. Essa é a verdade. Terremoto, poluição, contaminação e outros bichos. Lave carro, estilo nave espacial, indo direto pro compactador de lixo. O motivo já tava defasado em tecnologia, encarecendo concertos e ocupando espaço precioso na pequena ilha. Vi lagmáticos que saíram daqui pra lá pra correr atrás. No momento que foi mencionado no microfone o nome do nosso país, vi mulheres com bota de tal altura que fariam inveja o pessoal do Kiss. Vi gente que escapou de perder o dedo pro pessoal do Irã por um triz. Entre Baltan e Ultraman estamos quase sempre. O Adagi, Tateuá, Burandiru, Inês e o Sotebito do Robô. Instituto pode crer, rap, raga, nega, nisei pra vocês. Do Robô, tem que ser ligeiro se não cai onde estou. Na favela, rei dos ancestrais, aqui louco. Favela, sabotagem, benegão. Rap bate forte no Brasil e no Japão. Do Robô, tem que ser ligeiro se não cai onde estou. Na favela, rei dos ancestrais, aqui louco. Favela, sabotagem, benegão. Rap bate forte no Brasil e no Japão. Thank you. Cesta Básica. É porque antes não me deram chances de vencer. Madame, se liga, não pisa mais aqui. Não é porque que eu sou negro, você vai pisar em mim. Eu já rodei uma vez, não rodo nunca mais. Não serei ovelha negra na cabeça do meu pai. E como disse a verde e branco, o negro vai à guerra. O negro ajudou a construir a nossa terra. Hoje você discrimina, critica a abolição. Não lembra a pele branca na palma da mão. Eu canto rap e faço tudo pra esquecer. Indiferente, simplesmente para o mundo, não você. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Eu tenho uma vida diferente da sua. Já tive mordomias, mas hoje durmo nas ruas. Não quero nem saber que dia é, que horas são. Pois eu sou um fruto novo de uma nova geração. A geração que não pensa, que não sabe o que fazer quando ver a burguesia tomar conta do poder. E eu sei que você pensa que estou ficando louco. Talvez o meu futuro seja corda no pescoço. Mas eu não mudo a minha opinião. Eu trabalho e dou um duro, ainda me chamam de ladrão. E se me chamam de ladrão, eu boto logo pra correr. Não só aqui no mundo inteiro, negro luta pra viver. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Não pisa mais aqui, não é porque que eu sou negro, você vai pisar em mim. Eu já rodei uma vez, não rodo nunca mais. Não serei ovelha negra na cabeça do meu pai. E como disse a verde e branco, o negro vai à guerra. O negro ajudou a construir a nossa terra. Hoje você discrimina, critica a abolição. Não lembra a pele branca na palma da mão. Eu canto rap e faço tudo pra esquecer. Indiferente, simplesmente para o mundo, não você. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Nada pode falar. Nada pode. Nada pode falar. Cesta Básica. Que

uma nova rádio. Você está ouvindo Cesta Básica, com Tonho Croco, na Clube FM, uma nova rádio. 88.5 FM, Rádio Clube, aqui de Canela. Eu sou Tonho Croco e esse é o Cesta Básica, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, depois da Voz do Brasil. Música boa, música brasileira, música internacional, para aquecer a noite de sexta-feira. Ouvimos agora hoje excepcionalmente, um programa com 3 blocos, a gente geralmente faz 4 blocos, é que vem música comprida aí pela frente, mas é música swingante, música instrumental. A gente vai ouvir o Herbie Hancock, a gente vai ouvir o Isaac Hayes, Dizzy Gillespie e Lalo Schifrin, e abre com uma banda de São Paulo muito bacana, tocando um clássico que é a Palladium. E aí, com eles, sim, Clube do Balanço, se liga aí. Básica. We'll be right back. Cesta Básica. Básica. Thank you. I'm Beleza, rapaziada. Então, Herbie Hancock com a música Camaleon. Essa música aí com mais de 10 minutos, mas é uma swingueira da pesada. A gente também ouviu antes o Isaac Case com Shaft, outra trilha sonora famosíssima. O Dizzy Gillespie e o argentino Lalo Schifrin com Ozone Madness. Aconselho esse disco, galera, muito bom. Um disco de música instrumental funkeada. Melhor fase funk soul do Dizzy Gillespie, junto com esse cara, o argentino Lalo Schifrin, que se radicou nos Estados Unidos lá nos anos 70. E abrimos com o Clube do Balanço Paládio. Esse foi o Sexta Básica. Todas as sextas-feiras aqui na Clube FM. Comigo, Tonho Croco. Até semana que vem. Tchau, tchau. Sexta Básica, com Tonho Croco. Na Clube FM, uma nova rádio.